Pretinho Básico na Atlântida para todo mundo pelo atlântida.com.br e também para Rio Grande do Sul e Santa e Bela Catarina pelas emissoras da Atlântida, da grande rede Atlântida de rádios. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Amiguinhos do Pretinho, como vão? Nesta quarta-feira de tempo bom em todo o sul do Brasil, temperaturas amenas. É verdade. Amenas de 10, né? Estamos isso, agora nesse momento com 8 graus, por exemplo, em Porto Alegre. Tá bom. Tudo bem, Cagê? Tudo bem, tudo certo. Vai chegar no máximo a 11 graus no Rio Grande do Sul e 14 graus no máximo em Santa Catarina. Que é a previsão. Isso? E tu, Borazi? Tá com medo de amar, é. Ah, tá com medo do amor, e aí? Vanessa, tamo aí, mano. Tamo aí, graças a Deus. Boa, valeu. Muito bem. Fala, Maurício Amaral. E aí, tudo bem? Tudo jóia, Maurício Amaral. Despotinha. Estamos aí, gente. Que beleza. E a estrela móvel deste Pretinho Básico está na sua tela, sábado, 11:15 da manhã, no Rio Grande do Sul. É a moça do Patrola. Santa Catarina é 9 da manhã, né? Santa Catarina é 9 da manhã. Em Santa é 9! Em Santa é 9! Santa Catarina, Patrola, 9 da manhã. Rio Grande do Sul, Patrola, 11:15 da manhã. Estamos chegando com o Pretinho. Meu nome é Alexandre Fetter. Aliás, eu queria falar sobre o Patrola uma coisa. Fiquei impressionado porque eu apareci no Patrola no último sábado. E as pessoas, estou sendo assediado de uma forma que eu nunca fui. Mesmo? Pedir em casamento. Não, assediado no sentido de que, viu Patrola, vi lá a tua receita do carreteiro ao pesto, não sei o quê. Pá, que audiência que tem este programa. Aliás, eu tô em dívida com os telespectadores do Patrola e ouvintes do Pretinho também, porque temos que colocar a receita do carreteiro ao pesto no blog do Patrola. É. Depois a gente bota um link ali no Pretinho. Sabe também. Sabe que eu tô fazendo carreteiro ao pasto? Ao muito pasto? Bom. Grama da casa. Depois é bem parecido. Só muda a qualidade do ingrediente, né? Vai um verdinho junto. Uma leiva e um manjericão misturado com nozes, alho. O Pause tá me dando uma mão aí. Uma leiva toda. É que eu não tinha me dado conta, depois algumas gurias me falaram no Twitter que eu tava expondo o meu marido no programa e mostrando quanto ele é bom cozinheiro, e isso de certa forma poderia me ameaçar com uma série feminina. Claro, eu só pensei, não externei isso. Ao que eu respondia. Não, isso não torna ele mais assediado. Na verdade, ele é um cara muito, muito assediado. Tem que partir dele e não querer, porque as mulheres estão no papel delas. Agora, quando tu quer, daí é um problema. Aí é um problema. Abre teu olho. E tu queres, Alexandre? E aí eu não sei. E aí não é comigo. Eu não falo da minha vida pessoal. Mas eu falo, tu não quer. Obrigado, muito bem. Quarta-feira, 6 de julho de 2011. Acabou o ano, cara. Polícia prende 4 homens que podem estar envolvidos na morte do Serjão do Cachorro Quente. Olha aí. Eles foram capturados após o assalto à casa de um coronel aposentado do exército. Pelas características físicas e pelo modo de agir, os investigadores da delegacia encontraram indícios que ligam os homens ao trio encapuzado que invadiu a casa do Serjão e matou o comerciante em Palhoça. Vocês lembram disso? A gente falou semana passada, né? Consternando, a população ficou consternada. Exatamente, o Serjão, figura popularíssima lá em Palhoça com seu cachorro quente. 6 emergências de Porto Alegre estão com um número de pacientes acima da capacidade. Isso é uma tristeza. Por causa da superlotação, 2 delas não estão recebendo novos pacientes. Ambas do Complexo Santa Casa, a do Hospital Dom Vicente Scherer e a do Hospital Santa Clara. No Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, o número de pacientes supera o dobro da quantidade de vagas. E no Hospital Nossa Senhora da Conceição, chega ao triplo. As emergências dos hospitais Moinhos de Vento e Ernesto Dornelles operam também no limite da capacidade. No Ernesto, o acesso está restrito a casos de urgência e o tempo de espera é de, em média, 3 horas. Ixi, Maria. Chega agora pra ser atendido às 4. Às 4. Aí, e mal, né? Se chegar agora numa emergência, tu não tá nada bem, né? E por falar nisso, o frio intenso só deve dar trégua ao sul do Brasil na semana que vem. Até sábado ainda podem ocorrer novos picos de temperatura negativa. Não é que vai fazer calor depois do sábado, sim, entendeu? Mas vai ficar o clima mais agradável. O inverno normal, né? 10, 15 graus. Não, isso. 0 graus. Pra usar uma jaqueta. Eu vou falar um troço, eu já não acredito mais na previsão do tempo. É verdade. Que me perdoem aí os profissionais desta área, porque esses dias... Mas eles estão acertando. Que a previsão trabalha com probabilidades. O que aconteceu foi o seguinte, é que o começo do inverno está sendo muito intenso, mas ele vai amenizar, o inverno dura 4 meses. Que eles falaram para ti? Na semana passada eu li aqui, o Maurício botou para eu ler aqui um amontoadinho de frases, e numa destas frases estava escrito que nós não teríamos um inverno rigoroso, porque não estávamos sob a influência de El Niño, Laninha. Mas é Maurício inventa. E aí eu acordo hoje para sair da cama às 9 da manhã, olha ali a temperatura, 0. Caramba. Deixa eu contar um segredo. 4 graus. Não deveria contar. 9 da manhã. Tem uma pastinha no computador do Maurício aí que eu trabalho, que é pasta Maurício Tempo. Isso. Maurício vai alternando ali. Exatamente. Aí ele esqueceu de apagar esse parágrafo que era do ano passado. Não, e outra, o Maurício fez 2 aulas no curso de meteorologia e já acha que sabe tudo, entendeu? Ele opina. 2 aulas só? Ele fez 2 aulinhas. Não, fez 2 aulinhas. O frio pesa no bolso do consumidor. Pesa. No inverno aumenta o tempo de uso de aparelhos elétricos. É verdade. Como, por exemplo, o chuveiro do Potter. Como é que tá teu banho, Potter? Terrível. Terrível, rapaz, né, Potter? Potter, te muda. Eu já comprei, mas aí teve greve dos caras do Abitse. É um azarão, aí vão me liberar no verão. Que aí no verão o cara bota um cano de água caindo ali, tá resolvido. Já era. É verdade, mas e até melhor, né? Aquele laçaço. Ambiente. Que laçasse nas costas de cama. Depende da altura do edifício, que às vezes sabe que não tem assim. Não, mas até que no meu até. Porque é, meu. O Potter é alto. Meu prédio tem 6 apartamentos. Tá, não, cada um de 190 metros quadrados, né? O novo é alto. Então tem pressão na água, né? É madureza. Mas é ruim, viu, Caio? Eu divido. Pressão na bomba, né? Chuveiro elétrico é ruim. Divido com a. Mas se tem chuveiro elétrico, é bom, cara. Chuveiro elétrico de motel é bom. Instala um 220. Cara, chuveiro elétrico bota 220. Não resolve nada. Não, resolve. Eu botei na minha casa. Mas não adianta, porra. Adianta se o teu prédio é velho, não tem fiação pra isso. Ah, não, tudo bem. Se teu prédio é velho, aí é problema do prédio velho. Mas pode botar na tomada ali 220. Tem um negócio que eles puxam. Não, mas aí não, tu faz uma ligação 220 direto. Obrigado. Mr. P, tudo bem? Tudo bem, meio que me atrasei. Teu chuveiro é elétrico ou a gás, Mr. P? É elétrico. E é 220 volts? É 220. E é bom o banho? É bom o banho. Sem mais para o momento. 220 é bom. 220 é bom. 220 é bom. Comprar um outro chuveiro, a gente podia fazer uma vaquinha aqui e comprar um chuveiro novo pro Potter. Não adianta. Deixa eu falar. Fala. Deixa eu falar, por favor. Deixa eu falar. Que tu não te desgasta. Eu já tô desgastado. Deixa eu falar. Tu quer te desgastar? Depois que o cara casa e tá casado há 10 anos, há um desgaste natural. É natural. Marriage. Bom, sucks. O que dizer dos teus parceiros de mesa, com quem tu é casado há muito mais tempo do que eu, né? Não, comigo. Mas não dorme junto, não dorme junto, né? Olha só. Porque não quer, né? Não quer sim. Esses dias eu e o Feta, a gente tava brigado, a gente foi lá pros fundos lá e resolvemos tudo. Olha só, vamos falar a verdade. São homens, é outra relação. Homem, por exemplo, fala assim, Porã. Tomar banho, porra. É, na verdade, são homens que tomam banho junto. Eu digo, vou tomar banho do chuveiro frio. Eu só queria te explicar por que que o Potter não tem um chuveiro bom. Ah, então explica, Alexandre. Viu só? Vocês estão vendo. A gente tá vendo. É melhor. Porque o prédio do Potter é mais antigo do que o nosso, inclusive. Impossível. É possível. Nós moramos num prédio de 60 anos, o Potter mora num prédio de 90 anos. Flores da Cunha morou lá. Tá. O Cagê que deu a bitse pra aquele prédio. Mas não, o argumento do Potter morar num prédio velho não significa que não tenha 220, porque muito prédio antigo significa, já tinha 220. Mas já trocaram. A fiação é muito antiga. A fiação é muito antiga, aí tem que tocar não toda segura. A fiação. Mas também, cara, a gente tá perdendo tempo com isso aí, porque o Potter quase não toma banho em casa. É verdade. A gente tá dividindo um problema que toda audiência tem, que a maioria da audiência tem, banho ruim. Tá, então como resolver, gente? Bota gás. Vamos direto ao assunto, estão levantando problema. Mas peraí, hoje tem uma quantidade absurda medida de chuveiros diferentes. Sim, do tempo muitos passado. Modelos. É. Mas é pra boa. Ser um banho mas bom, é tem que ser 220 volts. Elétrico tem que ser. Deixa eu explicar. Sim, sim, sim, mas tem chuveiro pra 110. Tem. Deixa eu explicar. Melhora um pouco. Deixa eu explicar, olha só. Cara, eu comprei. Eu vou embora. Não, tchau pra você. Fica aqui. Fica aqui. Fica. Eu vou explicar. Eu penso. Deixa eu falar. Só um pouquinho. Eu penso. Eu pensei em função do meu atraso de nem vir mais. Mas ei, aí. Pode ir, então eu vou mesmo. Não. Deixa eu explicar. Pela última vez, pra nunca mais se discutir o chuveiro. Boa, vai, então vai. Ai, o meu prédio é velho e pra te ter ligação. Trocar agora toda a parte de externa de elétrica do apartamento do meu prédio. Porém, tá. o meu apartamento continua com a fiação antiga. Troca. É alugado. Tá, então o problema é o prédio. Deixa eu falar, Pi. Pra trocar tudo, tem que trocar tudo dentro do meu prédio e custa caro. E eu tenho que falar com o proprietário do evento. O que que eu fiz? Eu comprei um super chuveiro. O nome do chuveiro é Super Hiper Banho Motherfucker. Tá? É o nome do chuveiro. Custa R$180. É o grandão até. Ah, 180 não é bom com chuveiro. Com super fluxo, turbo, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ah, aí chegou funciona. Lá e o cara assim, cara, tu vai ter que trocar pelo 110, porque o 220 não vai ter como instalar. Ele assim, porém o 110 vai te dar um bom número de água, mas não aquecida. Bom volume de bom água. Número tá de na mesma. Água. Volume. Tá na mesma. É. Né? E aí o que aconteceu? É isso que tem. Só o miolo do chuveiro aquece. Tá, okay. As bordas. Ah, o negócio é tu continuar tomando agora, banho no motel. Eu queria só dizer o seguinte pra todos nós aqui, com muita calma, muita tranquilidade. Nós jamais falaremos aqui novamente do verdade. Banho boa, do Potter. É que bem. Tem uma explicação muito lógica e simples. Mas é a explicação lógica e simples, que é o Potter é como se desse uma Ferrari pra alguém que não sabe dirigir, entendeu? É que só sabe andar de bicicleta. Tu tem que dar uma bicicleta pra quem anda de bicicleta e um carro pra quem sabe dirigir carro. E o Potter botou um chuveiro além do que pode e dá conta, seja a corrente, seja a quantidade de água. Ele tem que ter um chuveiro menor pra acumular menos água, estúpido, pra ter mais temperatura naquela pouca água que tem. Infelizmente, a última palavra não vai ser do Pi, ele tá completamente errado. É melhor tomar banho conta-gota, sente. Não vamos mais falar neste assunto. O mundo é muito maior que o banheiro do Potter. Eu esquentaria água na chaleira se eu fosse tu. Eu queria dizer que o frio pesa no bolso do consumidor. Ah, é verdade. No inverno, aumenta o tempo de uso de aparelhos elétricos, como chuveiros e aquecedores. Como é que tá teu banho? Por isso a conta da luz pode ficar mais salgada. A minha não, aquecedor a lenha. Uma estufa ligada durante 45 minutos por dia, por exemplo, representa R$10,29 no mês. E as pessoas gastam muito mais 45 minutos. Deixa 3 horas. Por exemplo, a Rodaica que vai tomar banho lá em casa, ela liga uma estufinha no banheiro e o banho da Rodaica leva de 1 a 2 horas. Ai, mentira. Banho? Não, banho. Falando em banho. A Rodaica chega muito suja, então, da rua. É que eu aprendi que agora daí tem os creminhos, né, Rodaica? Tem, tem que passar os creminhos. O banheiro tem que seguir aquecido. Eu tenho uma dessas também lá em casa. Sim, é, 2 horas. É. Entre creme e parará. Não que necessariamente ela esteja debaixo d'água, mas ela está no banheiro aquecido com a estufa ligada. O importante é botar a estufa no banheiro umas 2 ou 3 horas antes de ir pro banho, de fato. R$30 a mais na conta. Aí, já vai, já era. Uma torneira elétrica, por exemplo, ligada durante 15 minutos pra lavar a louça, por dia, representa R$7 no mês. Eu quantos tenho. 15 minutos por dia vai tu lava a louça contas, em casa né? com a tua torneira elétrica? Existe torneira elétrica? Existe. Tu tem torneira elétrica? Só pra 220. Eu não tenho. É o chuveiro, é o chuveiro na pia. Mesma coisa. É um chuveiro na pia, exatamente. A segregação da voltagem. Quem sabe tu bota na pia, vá que fique bom, tu toma banho na pia. Lava a cabeça na pia, isso aí é legal. Eu achei muito louco esse troço, porque, porra, lá em casa no 220 tem 2 ar, tem chuveiro, tudo, e não botei uma torneira elétrica, caiu a chave. Mas a torneira elétrica, tu não pode ligar junto torneira elétrica e chuveiro elétrico, ao mesmo tempo não pode ligar. É verdade. Isso é coisa de pobre. Quando alguma coisa que tu liga na casa, se alguém tá tomando desliga, é pobre. Não. Aí tu só ouve aquele grito lá do fundo, tô no banho! Se alguém tá no banho, tu não pode ligar. Outra coisa também, tu tá tomando banho, a minha irmã hoje, tá? Eu achei que tava tomando banho, a minha irmã chegou e ligou a torneira pra escovar os dentes. Cara, parece que veio alguém e largou um balde de água fria nas costas. Diminui a água, sabe? Aí, meu, aí deu, né? Aí eu fiquei bem quieto, chorando no banho. Geralmente esquenta a água. Isso é realmente, e eu vou ter que admitir aqui, isso é coisa de pobre. E agora está provado para nossa audiência que nós somos pobres. Pronto, acabou. É verdade. Um banho diário de meia hora com chuveiro na posição inverno representa Meia hora, hein? Meia hora de banho por dia representa R$ 36 por mês na conta. Pode ser quatro pessoas tomando banho, demora meia hora o chuveiro ligado, total, entendeu? Né? Porque a família tem três pessoas, cada um um banho de 10 minutos, dá meia hora de chuveiro ligado. E não é o banho que custa R$ 36. Não. O mês. É o mês. O aumento do banho. Isso é uma loucura, né? Se fosse 36 secador de cabelo. Toma banho na rodoviária. Secador de cabelo. Motel, cara. Vai tomar banho em motel. Motel, não. Eu já falei aqui. O negócio do Potter, por exemplo, o problema é continua tomando banho no motel, pega um pacotinho meia hora, 20 pilas, duas horas. É baratinho? Tomou um banho. Parece, tem umas promoções aí, o cara vê os outdoor, 20 pila per noite. Loucura. 20 pila per noite? Imagina 20 pila per noite. Mas aí tem o chuveiro igual do caso do Potter, 20 pila à noite. Onde é que vocês estão indo com 20 pila per noite? Não, tô indo. Fique bem claro, não estou indo. É a garagem. Tem muita promoção por aí, gente. Tem muita promoção. Quando vai pro motel, tu vai pela promoção. Não. Eu vejo as promoções na rua, os outdoors, as malas diretas. Tá bom, pode parar. Eu queria entender uma coisa. Sabe aquelas pessoas milionárias da novela das oito que moram numa mansão que tem 12 quartos, cada um com seu próprio banheiro, mas todas pia lá embaixo? Todas a gás. Pois é, como é que eles tomam banho todos ao mesmo tempo e não caem? Não, eles não tomam banho, gente. É ficção. Tomam banho. Ficção. Ficção, não tomam banho. Não. Olha, vamos botar um piso que aquece na nossa casa. Isso demais. Isso é tudo. Quero mandar um abraço pro Bola. Amigo Bola, amigo de infância do meu genro Marcelo, tem um piso que aquecido na casa. Aí ele fica nos ouvindo, ouvia o pijama de noite, ali aquecidinho no piso. Descalço. Aí regulava a temperatura. Não, agora o piso está um pouquinho quente demais. Que outra vida, né, cara? Outro pique, só mina de vida. Mas isso não é pra radialista, né, velho? Isso não é pra radialista. E é gente fina pra chuchu, Bola. Um grande abraço, Bola. Vai ficar emocionado. Merece. Grande. Tá bem, cara. Eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Para este início de tarde de quarta-feira. Agora a gente pode dar uma rodadinha. Pode ser. Né? Vamos dar uma rodadinha? Tem Marcelino? Não tem Marcelino. Tá de folga. Tá de folga no frio. Então vai tu mesmo, amigo do Bola. Muito bem. A noite de núpcias. O que foi, Bora? Nada. Amigo do Bola. Mas é que. É o Palito, amigo do Bola. Sim, Palito, amigo do Bola. Não vou responder. Mas tu é, eu fico imaginando tu e o Bola andando lado a lado. Quando o Pio e o Bola saíam juntos, era o número 10, né? É, caminhando assim. O 10 do time era tu e o Bola. Eu e o Porã. Mais ou menos isso. Não, eu cheguei hoje às 8h10 aqui na rádio. Mentira tua. E tava o Porã e o Pi brigando. Brigando? Sim, né? Eles brigam todo dia, cara. O Porã anda com seríssimos problemas. Não anda. Tu que anda. O Porã tá de carro novo. O Porã é o único de nós aqui que tá de carro novo. O Pi tava tranquilo sentado. O Porã tava com as veias saltadas. Isso mostra o quê? É que eu sou um cara muito transparente. Eu não consigo. Todo mundo nota quando eu tô bravo, cara. Certo. Vamos lá, então. Calma. Bola. Sim. Vai, Bola. Sem trilha, não há necessidade. Não há necessidade. Eu tirei a trilha do programa. Ele tira a trilha do programa? Não. Não. A trilha é de Cristiano Ronaldo. Ah, outra. Por que porque, não? É, então bota. Claro que bota. Então bota. Isso. Mr. P. Na noite de núpcias, a loira vira-se para o seu... marido, Cristiano Manoaulo. Casou com uma loira, hein? E desabafa. Ah, eu tenho uma coisa muito, muito importante pra te dizer que eu guardo comigo há tanto tempo e nunca quis falar. Ora, pois, posso me dizer agora que estamos prontos para aquele grande momento. Mas é que... tô um pouco nervosa, acho que talvez você se decepcione um pouco comigo. Ora, pois, mas o que é que eu poderia me decepcionar contigo, ó, minha linda, se estou aqui apaixonado e prestes a realizar o grande sonho da minha vida? Então eu vou te dizer, Cristiano Manoaldo, a verdade é que eu não sou virgem. Ora, francamente, meu amor, ora, isto não é hora de estarmos aqui a falar sobre o horóscopo. Roda, roda, vira, roda, roda. Quer mais uma? Não, chega, obrigado. Tá bom. Quando quiser, ele tem outra. Eu te amo daí, tá? Vai, Cagê! Três cegonhas estão voando aí, uma pergunta pra outra. É, pra onde é que você vai, hein? Eu vou à casa de um casal que há 10 anos tá tentando ter um filho. Ah, é? Que bom! Ei, e você? Eu vou à casa de uma senhora que nunca teve filhos. Leva um lindo menininho. Ai, que amor. Ah, que bom. Ela vai ficar muito feliz, hein? Aí as duas perguntam pra terceira cegonha. E você, hein? Pra onde é que tá indo? Ah, eu vou pro convento das freiras lá. Bom, com aquele silêncio. Bah. Não, eu nunca levo nada, mas sempre dou um cagaço nela. Fica aqui mais uma vez o nosso protesto. Forte, veemente, contra as freirinhas grávidas que fumam. Que tomam uísque. Que tomam uísque. Esses dias o Maurício levou uma freirinha na casa dele, quando ele foi servir o uísque pra freirinha, a freirinha acendeu o cigarro. Aí o Maurício falou, não, pode sair. Falou sem gelo, por favor. E chegou lá em casa de moto sem capacete. Ah, para! Ah, não acredito. Só com o Bel. Eu não confio mais nas freirinhas. Porque vocês já experimentaram apertar bastante o fone na cabeça, assim, nas orelhas? Pra quê, cara? É, porque aí, literalmente, tu tem a sensação do rádio. Quando tu aperta bastante, tu literalmente vive o rádio. Entendeu? Como se tu estivesse ouvindo o rádio. Viajando mesmo. Hoje, hein? E aí, quando ele fica mais soltinho. Tu bebeu, Pedro? Viajando, bebeu, Pedro. Bebeu, não mudou. Foi lá visitar o Bolinha. Não mudou nada. Olha, o que eu quero dizer para quem está ouvindo agora, você, estamos preste atenção. Estamos viajando legal, hein, Magnata, no som, as pessoas hein? Estão muito mal acostumadas, elas não conseguem viajar sem ser, entendeu? Entendeu? Pra viajar no cosmos não precisa gasolina. Eu viajo de careta. Aquela coisa, né? Eu sou velho, mas gosto de viajar. E aí, Potter? É, tem um perfil chamado Frases. Eu vou te dar um apelido, Potter Pinguinho. Ah! É do chuveiro, Pinguinhos. Me serve. Frases Underline Pora é o não oficial, o oficial do Porã. Sim. É bom falar sobre e isso. E aí, calma aí, deixa que eu falo. Tá, tá? Fala. E o Underline ATL. Não, desculpa. Não, ATL, não fala o perfil. Não, mas é que é legal a coisa. Não é legal. Tá, então deixa ele falar. Deixa ele falar. ATL, eu vi hoje de manhã. É ATL, Underline Porã, ele quer passar esse Twitter pro Porã. Então eu tô falando pra ele mandar um e-mail pro Porã. Mas o Porã não vai administrar, não tem tempo nem de se eu coçar. Eu já tive Twitter. Mas foi uma homenagem, o cara se passou, ele se emocionou um pouquinho, sei, assim, ele mais, mas já pediu desculpas lá e disse que não quer, ele não é um fake maldoso do Porã. Todo fake é maldoso. Na realidade, é absolutamente nítido, assim, é o cara que começa pra fazer uma brincadeira sacana e depois bate a consciência. Se perdeu. Como muitas vezes a gente, quando o guri faz... Se eu quisesse ter Twitter, eu teria Twitter. É. Não precisa fazer pra mim. Boa. E aí ele tá com a consciência Eu já tive um Twitter de um programa que eu apresentava aqui chamado Acorde com o Porã. E o programa acabou o Twitter também. Tá bem. Tá, e tem o Frases Underline Pora, que é um Twitter autorizado, que é feito por Edenilson Peixoto, um cara muito legal de Pelotas, que se dá o trabalho de publicar algumas frases que eu digo muito aqui bem. No programa e outras que eu assino embaixo. Agora, eu não acho legal, desculpa, é uma opinião, tá? Opinião, momento, opinião. Eu não acho legal alguém que administre um perfil de alguém que exista, com este nome, que existe, que é real... E que não seja o cara administrando, entendeu? É verdade. Não acho legal, cara. Não acho legal. Tirando o Dedê Coimbra, que é muito mais legal que o Davi, né? Tirando o Dedê Coimbra. Talvez o Dedê Coimbra seja a única exceção. Dedê. A única exceção. Ai, Dedê. Vai daí, Potter. Frases Underline Pora. Abre aspas para Pora. Quatro frases, tá? Tá. Eu já comi muita coisa estragada na minha vida. Meu Deus. Mais uma aspas para Pora. E foi mesmo. Posso não ser o Doutor do Little? Mas vem cada animal falar comigo. Essa aqui eu vou deixar. E vem mesmo, cara. Sempre última... vem os bichinhos estranhos. Essa foi boa, cara. Três. Abre aspas. Pode ser feia ou gorda. Só não pode ser feia e gorda. Para aí, Rodaica. Os dois juntos não dá. Tô com ele. Os dois juntos não dá. Gorda além não dá, né, cara? Eu sou o cara que sempre defendo as gordinhas aqui, além, né? Aquela coisa, mas... Nem gorda além, nem feia além. Além de gorda, feia. Isso. E é melhor gorda do que feia, né? E essa aqui é boa. É melhor. Gorda do que feia. Não. É melhor sim. Tu sabe? Tu nunca pegou. Mas é clarimunda. Não sei. Repete, por favor. Tu nunca pegou nem gorda nem feia? Obrigado. Tu não sabe, cara. Obrigado. Deixa quem sabe falar. É mentira, Porã. Brasil! Que loucura! A Abre aspas, Alexandre. Ah, eu acho uma petulância isso. É de uma petulância isso. Isso é inveja dela, da tua zesca, cara. O Paulo Santana falou sobre isso hoje na sua coluna, na Zero Hora. Que é isso? Vocês são, tão bestas que eu mesma quero me incluir no perfil. Porque toda mulher em algum momento da vida já esteve acima do peso, logo gorda. Tu não, Rodaica. E toda não, não é mulher acorda feia. Tu não, Rodaica. Maravilhosa. Toda mulher acorda feia. Maravilhosa. Rodaica maravilhosa, nunca. E vocês bêbados depois de dormir, que não enxergam a cara da mulher de manhã, cara, quando foi enxergado a mão. Por essas e outras que eu parei de beber, Rodaica. A mulher já dormiu, entendeu? E a última frase, Potter. Última. Depois de 10 anos de casado, passar a mão na bunda da sua mulher ou na sua... passa a mesma sensação. Não, eu discordo. Eu também discordo. Eu acho que eu não disse isso. Eu discordo. Ele uma mãozada na bunda da Rodaica hoje pela manhã, que na minha não teria o mesmo efeito. Ah, não tem mesmo. Eu fiz isso também. Enchi a mão. Eu fiz isso também. Enchi a mão na bunda. Faço pá! Eu também fiz isso hoje. Ah, não, aí tem uma variação também, né? Tem algumas bundas. Não se ligou aí. Tem algum... O que houve, Maurício? Nada, Maurício também fez isso. Eu também fiz. Na minha, claro. Claro, claro. Tem algumas bundas que tu bate e faz pá! Tem outras que tu bate e faz pff. Mr. P. Sabe? Faz pff. Ó. E ainda faz ondinha, faz ondinha. Bate, faz ondinha. Eu? Olha, eu já passei a mão na bunda do P e do Porã. Não tem preferência. São bundas diferentes, né? Sim. São bundas diferentes. Rodaiquinha, é tu agora. Para de te maquiar. Tu tá te maquiando desde que começou o programa. Tem externo agora, Alexandre. Ah, tem externo. E o troço é tão dramático que a pessoa tem que passar muito reboco na cara. Externa, pra quem não sabe, é ir pra rua gravar matérias pro Patrola. Que, aliás, neste sábado no Patrola tem o passeio do Potter por Buenos Aires. Olha só. Ai, que bonito. Ele fez tantas coisas lindas de turista. E gravado só com iPhone. A matéria todinha feita com iPhone, como o Ico já tinha feito em Nova York, agora o Potter fez em Buenos Aires. Muito também bom. Muito bonito. Sensacional. A mulher pergunta pro marido: meu bem, o que que tu faria se soubesse que o mundo vai acabar daqui 10 minutinhos só? Eu faria amor com você, querida. Mas e nos outros 9, amor? Tá mal acostumada essa mulher aí. Um minutinho, tadinho, cara. Tadinho dela. Eu vou contar uma velha. Piada velha do Porão. Apoio. Loja do Salim. Mala, malinha e maleta. Bolsa, bolsinha e chinelinho de dedo. Ah, o chinelinho de dedo é bem legal mesmo lá da loja do Salim. Quero mandar um abraço pra uma pessoa muito importante da minha carreira profissional, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade numa rádio em Porto Alegre, chamado Newton Fernando. Oh, que beleza. Ontem estive com ele, momentos agradáveis e tal, bem bacana. É que tá o Newton também? Tá muito bem, tio Newton. Que bom. Legal, grande abraço pra ele. Mas não tá em rádio, né? Cara, tá sim, tá no ar. Tá no ar. Está no ar, sim. Está no ar. Vou ouvir agora. E é uma baita voz. É uma grande voz e um conhecimento musical. Nós ficamos olhando discos de vinil e tal, né? Eu tô ajudando a... E um baita camarada, né? É verdade. Baita gente fina. E, cara, é impressionante. Cada disco que eu pegava, ele contava uma história sobre aquele disco. É um absurdo o conhecimento musical desse homem. Demais. E agora vamos à piada. O médico abre o jogo pro paciente. Infelizmente. Eu também gostei, Porã. Infelizmente, o senhor só tem 6 meses de vida. E agora, doutor? O que que eu faço, doutor? Olha, se eu fosse você, me casaria com uma mulher velha, chata, bem feia e me mudaria para o Paraguai. Mas por que, doutor? Você vai ver que serão os 6 meses mais longos da sua vida. Boa, Didi. Grande quantidade, a propósito do que a Rodaica falou agora há pouco, de toda mulher na vida ser em algum momento feia e gorda, grande quantidade de mulheres acha que está gorda demais para fazer sexo. Putz. E acaba por não fazer. Uma pena. Muitas vezes privando o seu marido. Ah, isso é mal. E não ela mesmo, isso, né? Não, elas, olha, é delas. Se ela tem essa doença na cabeça, o problema é dela. Ela não pode privar o marido. Essa frase é azar dela. Azar é dela. Todo dia tem sexo lá em casa, esteja a mulher ou não. Mas Segundo uma pesquisa. No banho, no banho. Não, para aí. Vocês viram que o Fábio Júnior falou que não garante 8 por dia, mas umas 3 ele. Virou! Virou! Mestre, eu sou o mestre. Mas, não, o mestre é o Porã, que completou com a alma da situação. O Fábio Júnior troca de mulher com muita frequência, né? É verdade. É barbada, quero ver fazer 3 com a mesma mulher 10 anos seguidos. Ah, é. Por dia. Não tem como. É um doente mental. Meu tarado. Grande quantidade de mulheres acha que está gorda demais para fazer sexo, segundo uma pesquisa recente. É, 29% das mulheres considera estar muito, muito, muito acima do peso para fazer sexo. E não estão. E não estão, é. Muitas vezes é distorção da própria imagem, né? Um estudo feito pela organização Sex in the Nation entrevistou 4 mil mulheres britânicas. As britânicas estão terríveis, com certeza, cara. As britânicas estão gordas. Ah, o problema das mulheres britânicas é que elas fumam muito. Elas são brancas. Batata frita com ketchup toda hora, cara. Batata frita, ketchup, obesas, batata frita, ketchup. Não, a maioria tá acima do peso, mas não impede de fazer sexo. Não, claro que não. Não pode, tem que fazer sexo. Das 29% que disseram evitar fazer sexo por estarem acima do peso, 23% afirma que é porque tem vergonha de suas gordurinhas que ficam balançando. A gente não dá bola pra isso. Mas é bom, cara. É horrível, cara. É horrível. Eu, com uma pequena saliência de barriga, eu já me sinto horrível, cara. Tem saliência. Tu não é mulher, filho. Mas eu tô. Então, se eu sou homem, já acho isso ruim, imagina mulher. Eu tô contigo, Eu acho assim, eu acho que pro homem é estimulante, cara. Porque aí o cara tá ali fazendo sexo e já tá pensando na janta, né? Olha a van, gente. Que isso, Porã? Esse é pessoal, mas tem um monte de crianças. Frases do Porã. Vamos devagar, vamos devagar. 13% disseram que só namoram, entre aspas, com a luz apagada por vergonha de estarem nuas naquela situação. Ah, esse é o meu caso. É porque eu tenho vergonha de mim mesmo. Gente. Sério? Mas tu é gostoso, Porã. Outros dados mostram ou mostraram que uma em cada 10 mulheres gostaria de ser mais aventureira na cama. Uma só? Aventureira, leia assim. As outras 9 de pervertida, né? Vamos entender pervertida, né? O horário já permite que a gente fale pervertida. Permite, será? Não, acho que não. Mas não o fazem por vergonha de algumas partes do seu corpo. Uma pena. Uma pena, né? Porque pena. A mulher não entende que pro homem não interessa. Toda parte do corpo da mulher é bonita. É verdade. Esteja ela gorda ou não. É, o homem que gosta de mulheres. É verdade. Sim, o homem que gosta de mulher gosta de mulher, entendeu? E todas as suas variações. É como futebol. Tu gosta de futebol desde a várzea até o Barcelona jogando. Então, tenho uma pergunta pra fazer. Pois não? Se vocês gostam de todo tipo de mulher, por que que vez ou outra ficam falando aqui de porque aquela é gorda? Porque não, mas aquela é isso, não sei o quê. Então vocês não gostam de todo tipo de mulher. Eu vou responder pra vocês. Vocês veneram as. Na hora vai! Eu vou falar pelas mulheres. Posso falar? Pode falar. Sabe por que as mulheres passam por essa situação que tu acabou de ler? Inclusive, posso me colocar no meio também, porque eu também sinto isso eventualmente. Porque vocês, homens, veneram aquele tipo de mulher que é a mulher capa da revista masculina. Não. Sexy. E essa mulher não existe. Aí é que tá. A mulher da melancia. Capa da revista, ela não existe. A mulher que é mulher de verdade, ela se sente inferior àquela ali, até porque ela vê os homens babando por aquele tipo de mulher e elas não são aquele tipo de mulher. Então elas se sentem diminuídas e passam a entender que os homens só gostam daquele tipo de mulher. Tá certo, entendeu? Eu solicito a palavra. Então vocês, na hora de falarem mal de alguém, porque é gorda, porque é feia, porque tem o cabelo horroroso, porque tá mal vestida. Então vocês não gostam de todo tipo de mulher. Vocês gostam de mulher capa de revista. Bom, não, que não anda pelas ruas, a não ser que andasse com Photoshop, maquiador, cabeleireiro, tudo em volta. Entendeu? É que o que nós estávamos falando aqui, Radaica, quando a gente diz realmente é verdade que gosta da mulher como ela tá, se referindo a nossa mulher, a nossa própria mulher. Aí é indiferente, porque é com ela que a gente quer estar, é com ela que a gente vive, é ela que a gente ama. Então, se ela está um pouco mais ou um pouco menos acima ou abaixo do peso, não faz diferença. Então, ela precisa se sentir segura, sabendo que ela pode confiar no homem que tem. Agora, em relação às outras mulheres, é claro que existe um comparativo, muitas vezes, porque uma coisa é o amor e o desejo de estar com a tua mulher, outra coisa é uma apreciação. Simples desejo. De admiração. Coisa que as mulheres também têm, talvez não com tamanha voracidade que os homens têm. Não, talvez não com a voracidade que os homens têm se tratando de sexo, mas as mulheres também, me desculpa, admiram um homem quando estão diante dele e ele é bonito. Óbvio. Podem não. Ai, esse cara na cama pode ser um louco. Pode ser que não chegue tanto. Mas que é bonito, é bonito. O que, que nós vamos fazer se nós não temos isso? É. Já tive mulheres do tipo atrevida. É como diz o Roger Moreira em Eu Gosto de Mulher, do Traje a Rigor. Eu gosto de mulher. Mulher de todo jeito, mulher com pouco peito, mulher pra tirar sarro, mulher que não sei o quê. Eu gosto de mulher. Casada carente. E aí no fim ele diz, vai tomar nu. Não, essa é a mulher de donzela. Mas se a mulher for igual a Ellen Roche, é melhor, né? Aí é que me refiro. A Ellen Roche, não a Gisele Bündchen, a seca da Gisele Bündchen. Eu gosto. A mulher tem que ser que nem a Ellen Roche. Tem que ter as carnes. Sabe qual é a diferença? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é a diferença entre a Ellen Roche e a Gisele Bündchen? Qual? O cachê. O pedigree. A Gisele Bündchen tem pedigree. A Ellen Roche não tem pedigree. É uma vira-lata. Tá louco. Não tô. Tá louco. Não tô. Tá chamando a Ellen Roche de vira-lata só porque a rodaica tá aqui. Não tô. Não, cara. Esses dias tu me falou, é uma gostosa. Vou te dizer mais. Com a rodaica ou sem a rodaica? A Gisele Bündchen é mulher pra casar. A Ellen Roche não é pra casar. Eu queria ter é isso aí. Todos os dias cada dia que eu venho aqui, eu vou embora com um tipo de desgosto. Toma! Que eu casasse com a Ellen Roche ou com a Gisele Bündchen? Eu preferia que tu parasse de ser assim. De mentir, Alexandre. Hã? Para de mentir na frente da rodada. Bota os dois sem nada. Viu? Vocês estão acolherados os dois contra mim. O Alexandre fala isso só pra irritar a Rodaica. Claro. Só pra irritar, mentiroso. Parece a minha sogra falando. Sensacional. Olha, vou dizer pra você, tá difícil, viu? É. Pô, tá ruim pra todo mundo. Cada declaração que eu escuto aqui, que olha... Mas declaração espontânea. Mas eu pelo menos sou verdadeiro. A minha foi ruim, Rodaica. Me fala. Deixa eu me preparar. Não, eu entendo o que tu falou sobre as mulheres casadas, mas é importante a gente dizer aqui que nem todas as mulheres são casadas. E nem todos os relacionamentos são tão duradouros como os nossos, né? De já estar há um tempo juntos. E muitas mulheres estão naquele momento de conquistar um homem ou do homem conquistar a mulher, o que é muito natural. Então ela vai se incluir no time das mulheres que se sentem constrangidas porque não atingiram o modelo perfeito que os homens buscam. Perfeito. Vamos fazer uma votação rápida aqui? Não, é verdade. Gisele Bündchen ou Ellen Roche? Alexandre já falou, né? Pra Gisele. Pra vida. Responde, Alexandre. Ele não respondeu. Mas a vida é ampla. Sem pestanejar, Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. KG. Ellen Roche, eu, Rodaica? Não, tu não. Eu tô com a Ellen, né, gente? Maurício? Ellen Roche duas vezes. Arthur. Ellen! Puta, vamos brigar e tu, Feta. Tá lindo. Também. Um abraço pra família de Gisele Bündchen. E como a Ellen não é pra casar, todos nós temos chance, né, gente? Não, um abraço também pro Gisele. Cigano ficou anos com ela. Não tá mais, cara. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Boa tarde, pessoal do Pretinho. Boa tarde. Tô vendendo meu moletom. Não. Pô, não, cara, tô vendendo moletom. Moletom não, né, cara? Tá ruim pra todo mundo. Não, um moletom de grife, alguma coisa exclusiva. Campanha do agasalho. Calma. Vai tirar 12 mendigos na minha porta. Calma. Espalhou a notícia. Tudo sentadinho no sol, de Havaiana. Espalhou. Muito bom, mano. Não, brincadeira, muito não bom. Tinha nenhum. Tá? Muito bom. Não, licença poética. Mas é legal falar sobre isso, porque ontem eu não estava aqui no programa e fiquei sabendo do comentário do Maurício. Até hoje, tá? E cara, e choveu no meu e-mail. Como repercutiu o teu depoimento aqui, Maurício, sobre esse caso, né? E, pô, foi muito legal, cara. Tem mais que ajudar mesmo. Temos que ajudar, cara. Pra quem perdeu, tinha um cara só de Havaiana, mal vestido, se aquecendo no sol em frente lá em casa. Minha mãe falou, deu um beijo na boca. Tava 2 graus. Convidou pra tomar um vinho. Tava 2 graus a temperatura, eu voltei pra dentro de casa, peguei do meu armário um casaco, um tênis que eu estava em uso e dei pra ele em perfeitas condições. Na minha caixa correio não chegou nenhum e-mail elogiando o moletom. Na minha chegou bastante. Deixa eu ajudar a vender o moletom do cara aqui, cara. Isso é problema com droga. Dá meu brinquedo de furar moletom. Vendo meu moletom tipo canguru da Lost, cinza, tamanho G, valor 100 pilinhas. Da Lost, tá louco, novo, cara. Nunca foi usado. Usei só uma vez para experimentar e depois nunca mais. Moletom lindo, tem até bolso especial para colocar o MP3, MP4, celular, qualquer coisa dá pra botar no bolso. Deu cama na loja, dá pra botar qualquer coisa. Vamos botar, mas deu cama na loja isso aí. Mando fotos para interessados. Obrigado, Eric. É, bem, Eric C. Eric Bey. Eric, é, E-R-I-C-K-C. Eric C. arroba matone.com.br. Matone? Pô, o Matone tá vendendo moletom, mano. Matone ou Matone? Não, e o moletom voltou à moda, né, cara? Voltou, é, capuz, né? O canguru, né? Mas saiu o moletom, claro. Saiu. Tu era ridículo se usasse moletom. É, há um tempo atrás era. Era, né? O moletom voltou com voltou tudo. Voltou à moda o moletom e o tricô daquele feito pela avó. Sim, sim. Tá muito na moda. Esse ainda, né? Não, é que esse durante um tempo também ficava assim. Mas o moletom, cara, tu era escorrachado se saísse de moletom na rua. É. Mais uma oferta aqui, mais uma oferta aqui, rapidinho. Ilustres e fidalgos, expoentes da comunicação mundial. Nem uma coisa, nem outra, né? Que é fidalgo. Necessito do auxílio urgente de vocês para vender meu único e último bem que me restou. A sogra. Ele certamente deve ter se separado. Vamos aqui. Droga, me, né? Me separei. Ó. E ela ficou com o AP, com a mobília, com a guarda do meu filho, com a pensão. Fiada puta! E por estar eu com uma mão na frente e outra atrás, tenho que me desfazer do meu carro. É um Mitsubishi Galant 98. Completo, tudo, completão, parceiro. Mas GNV, anda no gás, o Mitsubishi do parceiro aí. Esse carro tá na faixa de 20 mil e eu tô torrando por 15 mil. Não, torra. Conto com o sucesso de vocês pra começar a sair da M. Contato para pontodosnegocios@hotmail.com. pontodosnegocios@hotmail.com. Era isso por enquanto. Eu vou fazer um apelo aqui. Se houve o apelo da campanha que volta e meia aparece de doação de sangue, de agasalho, vamos aproveitar esse meio para fazer um apelo para as pessoas que, se porventura, depois de um tempo de relação, se separarem, que façam isso em paz, boa, de forma compreensiva. Pia, demais, porque Pia. É uma tolerância necessária. Pense nos filhos. Se encontraram, pense nos filhos, pense em si mesmo, pense naquela pessoa que um dia foi o seu amor. Hoje não é mais, seja pelo motivo que for, mas que não traga raiva, nem ódio, nem rancor. Muito que bom, que separe, Pia. Cada um tem as suas coisas na maior dignidade. E outra, seja possível. Quem é casado e tem filhos, vai manter a relação até o dia que um morrer. Isso aí. Até um dia em que um morrer, vai manter a relação. Tu tem filho, tem um momento lindo com aquela pessoa, que foi o nascimento de uma criança, entendeu? Tem razão. Eu vivi isso recentemente, porque recentemente o meu ex-sogro faleceu e eu fui visitar ele na casa da minha ex-sogra e dele também. Lá estava ele, passando por uma situação extremamente difícil. E lá estava a tua ex-mulher? Estava lá minha ex-mulher, junto com a minha filha, junto com a minha ex-cunhada, ex-cunhado. Isso é civilidade. Todos, e isso é necessário. Meu filhote passou algumas horas lá porque foi necessário, imagina você. Isto mostra a grandeza de todas as partes, verdade, seja da família, cara, da minha mulher, como também da minha mulher. É verdade. E de todos nós. E que isso seja sempre assim entre as pessoas que, porventura, um dia não tenham mais que conviver. Ah, ô meu, agora tu matou a charada, bem, mano. Okay. Eu não tenho mais nada pra dizer depois. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. Doutor Alceu, tudo tranquilo aí, doutor Alceu? Que beleza, 14 minutos pras duas. Vamos trabalhar um pouquinho então aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Doutor Pepper, o Criciúma ganhou de 2-0 do Goiás, doutor Pepper. Olê, olê, olê, olê, tigre, tigre. O Criciúma já tá em quinto na encostou Série B. Encostou no G4, né? Tá com o mesmo número de pontos dos três primeiros, não, do segundo, terceiro, do terceiro e do quarto, só que tá com um jogo a mais. Né? É, mas vai pra cima deles, Criciúma. Mas encostou. Sabe quem veio do Criciúma, né? Olim! É. Ah, o doutor Maurinho, que não gosta do Olim. Aliás, ontem eu estava lá na HD, KG, jogando minha bolinha, né? Como tu disseste que eu não estaria, estava eu lá, com o frio que estava eu lá. Eu não vi foto. Não interessa que eu sabia que eu tava lá. Running Sox. E aí eu vi um pedacinho do jogo e me dá uma saudade do Marcão, cara, no Marcão no Goiás, né? Goiás. Marcão, me dá uma saudade do camisa 6 do Colorado, Marcão. O Marcão que tomava remédio pra não ser careca. Pra não ser careca. Tá, sabe que o Goiás tá mal, né, cara? Eu não senti saudade, mas vendo jogar eu fiquei pensando, puta, mas ele não é lateral pra estar no Goiás, cara. Ele é zagueiro, né? Ele é um bom jogador. Ele falou, Potter, ele é mais zagueiro, né? Stopper, mas é, não sei se tu falou saudade no sentido de gostar dele ou não. Eu gosto dele. Gosto também. Gosto dele. Quem mais, doutor Alceu? De noite tem o Grêmio, o Inter e o Avaí, doutor. E a Argentina, doutor Alceu. Hoje é demais. Hoje assim, ó, nem pensar em sair de casa. Falamos depois então, doutor Peter, às 6:30. Estreia do Gilberto Silva hoje no Grêmio, do Julinho Camargo. Não, claro, sair de casa só pra ir no Beira-Rio, óbvio. Exatamente, às 6:30, fechou uma conta, doutor Peter. Eu vou de camiseta hoje no Beira-Rio. Fechou a conta aí, doutor Alceu? Exatamente. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Eu queria passar direto a palavra pra Rodaica, que tem um recado, um pra toque pra dar pras gurias. Manda aí. Vou convocar as gurias que gostam de futebol, porque elas existem, viu? Oh, são claro, muitas. Claro. E mandam muito. Tá rolando muito a Copa do Mundo de futebol pois feminino. É. Cara. Hoje, Copa... 1:00 PM, a Marta joga contra a Guiné Equatorial. Vai lá, vamos ver, onde é que é. Quero falar da Copa Coca-Cola. Boa! Ei! Se você tem 13... E entre 13 e 15 anos, curte bater uma bolinha, monta o teu time, chama a tua torcida e participe da Copa Coca-Cola. O recado é para as gurias, os times femininos vão jogar em Porto Alegre. Tem times masculinos também, esses jogam em Porto Alegre, em Novo Hamburgo e Caxias do Sul. O campeonato começa no dia 27 de agosto. Os vencedores das duas categorias vão disputar a fase nacional da Copa com tudo pago. Então tem que ir lá, né, gurias? É a nossa chance de mostrar para as que as gaúchas também são boas de bola. As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho no site da Coca, que é o www.cocacolatudojunto.com.br. Inscreva já o teu time, organiza a tua torcida, é a Copa Coca-Cola. Por aqui, torcida também ganha jogo. Tô criando uma xistinha em casa, né? Ontem eu tava vendo os melhores momentos da rodada de ontem da Copa do Mundo das Mulheres aí e tal. E cara, que coisa estranha que é uma mulher matando uma bola no peito, né? É verdade. Que é uma francesa, acho que foi uma francesa, recebeu a bola, ela matou no peito, matou no de peito. Voleio, meteu pra dentro, mas matar no peito é uma coisa esquisita pra mulher, né, cara? E aí, no início era proibido, né? Tinha um papo que era o juiz marcava falta, né? Se matasse no peito. Lá quando começou essa história, quando o futebol feminino começou a ficar mais organizado, a FIFA começou a tomar conta e tal, tinha um papo assim, que era no momento que matasse no peito, era proibido, não podia. O juiz marcava falta, como se a bola batesse na mão. Tá? Uma coisa é um homem matar no peito, que é uma tábua, né? O peito do homem é uma tábua reta, né, cara? E aí o peito da mulher, né, varia muito o tamanho dos seios e tal. Porque o peito da mulher nessa parte mais de cima, onde ainda não tem a mama, ele é igual ao do homem. Mas é difícil tu encaixar. O problema é mais pra perto. Jeito da mulher. É, mais pra perto do umbigo ali, né? Que tá a mama. Dali é depende da mulher. Tem algumas que é o Maurício tá falando por ele, né? Claro. Acho que eu vejo, né? Que beleza. Agora, é uma pena que o futebol feminino ainda tenha que jogar em gramados no tamanho masculino, que isso torna o jogo um pouco mais lento e. E feio, desagradável, não é legal ver o futebol feminino, se fosse o campo menor, né? Mas ainda não tem estrutura, menores, pra, claro, é aí. Seria muito. Na verdade não tinha que ter, tinha que ser proibido, né? Eu também tô contigo, o meu filho me diz, eu tô criando uma xistinha, cara, meu filho me diz, pai, futebol de mulher não era, né, pai? Tá, eu gosto. Eu gosto de assistir, inclusive. Vamos lá, vamos ver aí. Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Biscoitos Dudá! Porque Dudá eu como! Olha aí! Deixa eu dar um toque, um amigo meu pediu aqui. Peça de teatro, nosso falando de teatro. Shakespeare Despedaçado. Opa! Estreia hoje na sala 504 Gasômetro, às 8 horas. Adoro Shakespeare. Maravilhoso. Shakespeare é ótimo. Aquela bicha. Shakespeare Despedaçado. Isso, hoje, às 20 horas, a 504 Gasômetro, tá? Descobriram um amigo que o Shakespeare era magnata, né? Meu. Era. Obrigado. Era magnata. Descobriram que era um grande magnata, Shakespeare. Ator, né? Continuando, Potter. Tarde da noite, o padre estava passando perto de um cemitério quando houve um gemido. Assustado, ele ameaça sair correndo, mas logo se lembra do vexame e que ficaria exposto e muda de ideia. Se enche de coragem, segura firmemente no crucifixo e pergunta para a voz: o que essa pobre alma está precisando? Papel higiênico! Ai, que ai, Dedê! Vai, Cagê! Belo dia, o pastor olha para a plateia e diz... Passaremos uma sacolinha para o recolhimento do dinheiro. Aleluia! Pastor, se tiveres como colaborar, dai, irmão. Aleluia! Dai toda a quantia que puderes e Deus te dará em dobro. Aleluia! Entretanto, caso não tenhas dinheiro e julgando-te merecedor, retire tudo o que quiseres da sacolinha. Que eu vou querer. Aleluia! Vou querer a segunda. Numa situação daquelas, os fiéis, mesmo os mais pobres, acabam dando o que tem no bolso. Ah. E mesmo os que não tem ficam constrangidos de tirar. Entendeu? Essa é a barbada. Por achar que são pecadores e que não merecem. Nem bem a sacolinha caiu nas mãos dos fiéis, o primeiro gritou: eu tenho! Aleluia! E colocou todo o dinheiro lá dentro. Segundo: eu também tenho! Despejou todo o dinheiro. Até que a sacolinha caiu na mão de um homem que tava lá só pra conhecer a parada. Aleluia! Como ele não tinha, como ele era um sujeito honesto, tava muito necessitado, disse: pastor, eu não tenho nada, pastor. Aleluia! Então pegai, irmão. Pegai. Pegai. Pegai. Tudo pegai que tem na sacolinha para você. Oh, que beleza. Aleluia! O rapaz pegou o dinheiro naquela vontade, guardou no bolso emocionado. Pô, pastor, eu sempre achei que essas igrejas só quisessem nosso dinheiro, cara. Aleluia! Mas quando eu não tinha nenhum, vocês encheram meus bolsos. É. Aleluia! E o pastor disse: sim, irmão. Mas agora que tens, coloca tudo aí. Humilha, né? Aleluia! O Miller era jogador que era pastor, que estava no perrengue, né? Sim. Aí tá na Sport TV agora. Voltou pra Sport TV. O Neymar dá, né? O Neymar dá 13 mil reais pra uma igreja. Por mesmo? É. Ele desde que ele começou, ele começou dando 10 reais. Aí, à medida que foi aumentando o salário dele, foi aumentando a contribuição e hoje ele chega a dar 13 mil reais. O pai dele fica com todo o dinheiro dele e dá 10 mil reais pra ele gastar. É 13 mil de mesada. E ele vai ganhando as coisas, ele vai pedindo as coisas que ele quer e o pai coloca os desafios. Objetivos, né? Olha, posso estar muito errado, mas me parece um baita cara o pai do Neymar. Não, tu não tá errado, não. Tem uma entrevista dele na Veja dessa semana que prova que ele é um baita cara. A educação que ele tá dando pro filho dele, o Neymar não vê dinheiro. O Neymar, não, toda a grana que ele ganha, ele não recebe, é o pai dele que administra. E aí o primeiro é menor de idade, o Neymar. Serenidade do pai é uma coisa impressionante. E o primeiro carro foi em prestação. E a prestação anos. 17 anos. Paga com a mesada. Da mesada dele. É. Que legal. Aí ele ganhou uma Libertadores, aí sim, eu quero tal carro. Ele, qual é um carro bom, né? Ele pediu um super carro. Aí ele ganhou. 307. Aí ele comprou. Deve ser. Comprou na vista, porque ele tem dinheiro pra comprar a vista. Claro, claro. Ganhou mais de um milhão por mês. E aí eu gostei que o pai dele falou assim pra ele: que ele, o objetivo dele tem que ser o melhor jogador do mundo, mas isso tem que acontecer no Santos. Então, se ele alcançar esse objetivo, ser o melhor do mundo jogando no Santos, aí ele pode fazer a compra do que ele quiser. Ele pode comprar uma coisa que ele quer muito, independente do valor que ele seja. Ele vai ter que comprar os caras que escolhem, né? Porque nunca vão escolher um cara que joga na América do Sul. Será que não? Não vão. Difícil. Porque eles acham que aqui, os adversários, o Neymar, são muito mais fracos de um adversário que joga contra o Barcelona, contra o Real Madrid. Na teoria. Okay. Mas não é do mundo? Não é do mundo, então? Não, mas é que tá. É do mundo, mas os melhores jogadores jogam na Europa. Então, sempre escolhendo um cara que joga na Europa e se destaca porque ele tá jogando contra os melhores. Quando o Neymar for vendido para um time europeu, que deve acontecer no próximo ano, provavelmente, aí ele vai ser o melhor do mundo. Aí ele vai ter que jogar no futebol mais disputado, né? E aí, se ele for melhor, eu não sei se ele vai ganhar o que ele quer, então. Pensa o seguinte: se porventura conseguir o Santos manter ele jogando outra Libertadores, tornando craque da Libertadores, jogando Mundial pelo Brasil, Brasil campeão do mundo nas costas dele. Sabe o que acontece? Quem escolhe isso são treinadores, jogadores, capitães. O treinador da seleção da Holanda chegou pra jogar um amistoso e falar: o senhor vai fazer a marcação com o Neymar? Assim, infelizmente eu nunca vi o Neymar jogar. Meu Deus. Eles estão cagando pra América da Holanda. Então, por esse motivo, é mais uma coisa que impede de um jogador aqui. Isso vai acabar, aliás, já tá acontecendo, e a Copa Sul-Americana tá nos provando isso, tá caindo demais o nível do jogador sul-americano. O futebol sul-americano em si. Os melhores são comprados pelos times da Europa. Cada vez antes, entendeu? Pelos times da Ásia. Não, cara, cada vez mais. Então, assim, o futebol sul-americano já está na segunda divisão do futebol mundial. Teve um jornal inglês que esses dias decretou o fim do futebol brasileiro, né? O fim, porque se tu for ver. Mas eles decretaram antes o fim do futebol inglês, né? Fim do futebol brasileiro. Que isso? Se vocês forem ver, os jogadores que se destacam hoje em dia na Europa, brasileiros, eles são praticamente todos de defesa. Né? E muitos estão há muito tempo já jogando. Mas tá vindo uma baita geração. Mas enfim, mas outra coisa, se a gente for ver as competições, né, a Libertadores e a Champions League, claro, não tem comparação em termos de dinheiro, mas o futebol, a diferença do futebol e da organização de uma Libertadores... Não vamos longe, tu tá vendo os jogos da Copa América? É uma loucura. Os jogos da Copa América, a publicidade é estática, são placas pintadas. Você não viu que no jogo... Cara, que isso, velho? Foi no jogo do Brasil ou da Argentina que ficaram esperando, foi no Brasil, esperando a execução dos hinos e não dava. Isso. Cancelaram. Entra o cachorro em campo, né? Entra um cachorro em campo. Mas isso, vai estar na Champions League, vai entrar um cachorro, vira lata em campo. Mas que jeito? É o zelador do estádio. O cachorro lá é o zelador do Monumental. Uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa, a gente sempre teve a matéria-prima para o futebol, né? Que é o jogador. E isso tá faltando já. Não tá faltando, porém, uma nova geração de crianças. Deixa a falar, né? Uma nova geração quando, cara? Uma nova geração quando? Demora, cara. E assim, ó, a imprensa estraga caras aí como o Ganso, como o Neymar, porque assim já os caras não ganharam nada. Eu vou falar uma coisa forte. E aí já o Ganso pra mim não é jogador. O cara compara o Neymar ao Pelé. Para, não grita! Comparar com o Pelé, Pelé é errado. Agora, o Neymar, com 19 anos, ganhou 2 paulistões, 1 Copa do Brasil e 1 Libertadores, sendo destaque, tu fala que não ganhou nada. O Neymar é fora de série. Mas tem uma coisa importante, ele fez progressiva. O Robinho, fez progressivo. O Neymar fez antes e o Robinho foi lá e fez também. Mas o Neymar é, principalmente na hora do jogo, Rodaico. Olha uma foto dele na zero hora de hoje, tu vai ver que pá. O Robinho fez regressiva. Caiu. O futebol dele fez uma regressiva, o Robinho. Robinho é triatleta, né? Pedala, corre e nada. Ô, meu, deixa eu encerrar o programa aqui dando mais um toque, infelizmente. Mais um toque da campanha do Agasalho. Sou Andrei Zappellini Neto de Criciúma e estou aqui para tentar divulgar a campanha do Agasalho de Criciúma e região. Os postos oficiais de coleta são a Cruz Vermelha Brasileira, a Polícia Civil, incluindo Detran e delegacias, a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Fórum Central, Polícia Federal, Terminais da Próspera, Centro e Pinheiro. Boa. O que mais estão precisando em Criciúma? Roupas de criança, casacos de lã e cobertores. Se você tem uma campanha para divulgar, para tentar ajudar e arrecadar agasalhos, mande pra gente aqui no Pretinho que a gente faz questão de divulgar para você, certo? pretinhobásico@atlantida.com.br. Ficamos por aqui com o Pretinho, voltaremos logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí o cabelo no espaguete, mas antes, o pagode exaltando o samba. Mais novo hit da Atlântida.